camisola. Venham todos a correr, venham à festa da bola. Rola, rola, rola, rola, rola, esta é a festa da bola. A sua viola e os outros vêm depois até a gente ler bola. Um B, um O e mais um L e um A que aqui se cola. Se ficarem assim todos juntos, formam a palavra bola. Esses biscoitos estão cruz e o ferrão não se consola. Oh, jeitosa, não faz mal, juntei-os e escrevi bola. Rola, rola, rola, rola, rola, esta é a festa da bola. B, O, L, mais um A na camisola. Fiquem assim, não se mexam. E vamos todos ler. Bola, bola, bola, bola, bola, e vamos todos ver bola. Rola, rola, rola, rola, rola, esta é a festa da bola. Jeitosa, já ouvi, bola aqui, bola ali. B mais O mais L mais A, bem juntinhos que dará. Dá sempre a mesma palavra, dá sempre a palavra bola. Metam bem isto na tola. Rola, rola, rola, rola, rola, esta é a festa da